663, na escuta para cópia. Prossiga. São 3663 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Bridge, Apeslumo 6, direto Trive, direto Postos. Decolagem pistão no zero com primeira curva direita, saída da El Leda, Bridge. Controle Salvador, 119.35, Torre 118.95. Aciona 5067, são 3663. Autorizado 340 para Guarulhos, segunda 10, curva na direita, da El Leda, Bridge, intercepta Peslu. Pistão zero. Aí voa, aliás, Peslu no meio, para o horizonte, Bridge, Postos. 935, controle 18954 5067, transponda para 3663. Então, 3663, correto, chame pronto para o pushback de saneamento. Resumo do Timaré, 3663. Para o táxi, Xenar 63, o nono, PB139, quatro anjos, Antônio Alternado Galeão. O Xenar 63, 11, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 118.95, ajuste no 0, no 3, tenha um bom dia. Índia 14295, com 1013, grato, bom dia também, 63 e 9. Alfa Charlie Mike. Informação em curso Índia, ajuste 1093, confirmando o voo de check, vai fazer procedimento instrumento. Poderia confirmar pré-coordenação com o controle Salvador? Gente, Alfa Charlie Mike, voo Salvador-Salvador. Nível 060, sai na radial 344, decolagem da 17 com curva esquerda, inicialmente na saída Momo. Controle Salvador, 119.35, torre 118.95. Aciona 50, confirmando. Modifico transponder para 025, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, confirme PLB. Alfa Charlie Mike, confirmando o PAT 5. Charlie Mike, para acionamento de táxi, torre 98, decimal 95. Bom dia. Aperta acionamento no 04, tá 3663. Autorizado, chame táxi, tá 3663. Paramos 3663. Bom Morning, American 238, formation in force, India, QNH 1013. Ready to copy? Copy, 1013, ready to push, start, and ready to copy. American 238 to Miami, clear flight level 280 via Upper Zulu 20 to Bravo, India, Sierra, Sierra Alpha, and then according to your flight plan route, departure relay 10, after takeoff, left turn to Momo, departure and flock transition. Follow the departure, 119er, the small 38, tower 118, the small 95, standby call code, American 238. Departure 119er decimal 35, American 238. Roger, 119er decimal 35. Taxi, 3663, 146 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão, 3663. 3663, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 118, decimal 95, ajuste 10, no 3, bom dia. Direita, Índia, ponto de espera da 10. Torre 18, sobre 5, obrigado, até volta, senhor. Então, 3663. Stand by, American 238. American 238, stand by. We are only waiting for your call code. Mark on 228, clear, push and start with that red traffic. Okay, clear to push and start. Bravo Delta vai aguardar o American ser rebocado inicial tarde. Salvador, gol 1165, posição 6, centro de informação Índia, bom dia. Bom dia, gol 1165, pronto, 4, Guarulhos. Calma aí, só um pouquinho, agora sim, prossegue. 1165 para Guarulhos, nível 360, autorizado, via Upper 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Poços, decolagem pistão 90, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Bride, controle Salvador, 119.35, torre 118.95. Aciona 5115, gol 1165. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, via Pérez Zulu 16, até Brava do Azul, depois DCT Trive, DCT Pós, decolada 10, um curva direita, perfil da El, Leda Bridge. Controle de saída em 119.35 e a torre 1895. E no transponder 5115, gol 1165. Gol 1165, correto, chame pronto para pushback saneamento. Reportará, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1648, Livrão Fox, não sei se foi. Gol 1648, bom dia, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 1648. Ô, Juliette Bravo Delta, guardando o início do táxi do American, pode seguir após até o pátio 3 e, se desejar, já tem autorização para Aracaju. Juliette Bravo Delta para Aracaju, nível 090 autorizado, via Golf 677, decolagem pista 10, curva esquerda, saída Conde. Controle Salvador 119.35, torre 118.95, aciona 01972, Juliette Bravo Delta. Chame Juliette Bravo Delta, chame pronto para acionamento. Passo da Juliette, gol no 648. Gol no 648, foguete ao de 08, visual com Boeing 757 da American. Afirmativo. Afirmativo, vai guardar passagem no táxi do Boeing 757 da American e a retaguarda do mesmo Charlie 402, que vai ingressar no pátio 3. Após os dois tráfegos, prossegue via Juliette pro 08. Retaguardando os dois tráfegos, então, é após Juliette pro 08, no 642. American 238, ready taxi, request squawk code. American 238, squawk code 5121, clear taxi via main apron, India. Holding point runway 10, tower 118.95, QNH 1013, good day. Juliette Bravo Delta. Tá livre? Pode prosseguir um pouco mais à frente para realizar o 180 e prossegue via Lima, Mike, na Quebec, chame a torre para o cruzamento. 048, tem livre ingresso via Juliette para 08. Avisado, táxi para 08, voo no 648. Salvador, bom dia, 35414, lembrou na época. 35414, táxi via Alfa Juliette, posição 443. Alfa Juliette para posição 443. Autorizado, até o Abaeté, o Juliette Bravo Delta. Gente, chame pronto para a cópia novamente. Salve Salvador, gol 1165, posição 6, pushback acionamento. Autorizado, 1165, chama táxi. Livre vai apontar para o táxi, gol 1165. Prossiga. Vai esperar só um minutinho para o Fing chegar aqui, ok? Gente. Salve, gol 621. 1621, bom dia, Alfa e Juliette, portão 01. Bom dia, Alfa e Juliette pro 1, 621. Fala, gol 1965, iniciou o pushback experimental agora, ok? Gente. Gente, decolagem da 17, curva esquerda 090 para Aracaju, 01072 mantém Golf 677. No 72, confirmando o PLB. Firmo 01 no 72, chame 1895 agora para ataque e decolagem, Juliette Bravo Delta com 1012 no ajuste. diálogo 1165, pronto para o táxi com 168 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternativa é o Galeão. Confirme só o POB. 168. Autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95, o ajuste 1012, tem um bom voo, gol 1165. Debre táxi via Índia até o ponto de espera da 1110, mandou lá, 2895, agora 012, gol 1165. Obrigado, tenha um bom trabalho. solo o no 630, informação Índia para Recife. Pronto, qual pegou no 630? Prossiga. Recife, nível 370, Peruísque 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda no perfil Cuca, transição Aru. O controle Salvador em 1, 19.35 e aciona 5123. Autorizou Recife, Aperito 58, nível 370. Decolou no zero, curva à esquerda, subida a Pouca, transição Aru. 19.35, controle 5123, transponde, agora 63A. Correto, portão 03, chama pronto, gol no 630. 630. Matango, bom dia, em Rimar, com sobrevoo da Bahia de Aratu e Bahia de Todos Santos, confirma? Seguinte, o hotel em Matango, autorizado em Rimar, 500 pés, decolagem com proa noroeste, a frequência do controle em 1, 19.35, a torre 1, 18.95 e aciona o transponder 0143. Cruzamento correto com o POB? 05. Ciente, chama agora a torre para acionamento e decolagem, o ajuste 1012. Tenha um bom voo, até o Limatango. Novo Salvador, bom dia, tá 3296, lembrando, tá escutando? Tá 3896, bom dia, táxi via Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, 3296. Hotel Lima Tango, caso receba a torre, chame em 118 decimal 612 para cheque. Portão 03, autorizado chama táxi no 1630. Autorizado chama táxi no 1630. Todo no 4 no solo aos 2-1, autorizado táxi até o pátio militar, próximo à esquerda. Tá ali matando na escuta? Ali matando na escuta da torre. Sana 6250, bom dia, confirmando embaixo travado. Gente, reporta quando embaixo travado, ajuste no 012. Na 6250, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 89. prosseguir na zona sul. Só prosseguir pro noroeste, confirmo, sobrevoar a Turco. Índia Natal. Autorizado, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste 10 no 2 tem um bom voo, 1630. 1012, até o ponto de espera, vai chamar 2895, 1630. Negativo, hotel Limatango. Guará 17, Brasília no 380, confirme o parte de estacionamento. Tente Guará 17, autorizado Brasília, o nível 380, via rota Upzulu 17, Formosa, Upper Whisky 10. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após eleva para interceptar Upzulu 17. Controle Salvador 119.35. O transponder 5137. Corrigindo 6250, o táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, táxi e Juliette. Firmando gol no 630, o ingresso de decolagem sem parar, ok? No 094 ciente, continua a aproximação, aguardando pista livre, aeronave da companhia, preparando-se para iniciar decolagem. Chané 6250, Juliette, portão 02. Juliette 02, 62. Gol no 630, decolado aos 27, controle 1, 19.35, bom voo. Pronto, cópia, gol no 648. Pronto. Autorizado Maceió, nível 370. Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, no perfil da Puca, transição Aru. O controle Salvador 119.35 e 5134 no transponder. O 1648, copiou o Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58, Orago, após descer Maceió. Decolagem da 1-0, primeira curva na Puca, Aru. 1-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Vai chamar a foto do nosso 08, boa, também, 14. 094 no solo aos 29, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Pará 17, autorizado inicial táxi, o ajuste 10012, reporta na Taxi Hotel. Bom, 1094, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, 04. Salvador, Gol no 621. Gol no 621, São Paulo, Congonhas, o 360, pronto, Fábio. Por favor. Autorizado Congonhas, nível 360, via rota Bridge, up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13 após, conforme rota do plano. Decolagem, pista no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil Dael, Leda, após Leda, direto Bridge. A frequência do controle 1, 19.35 e 5127 no transponder. 360 é o nível, decolada 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, Apesulo no 6, BHZ, Trive, rota do plano. 1935 é o controle, 5127 transponder, gol no 621. Gol no 621, no cotejamento correto, portão é 01, chama pronto, pushback acionar. Vai chamar. 02704, aguarda cópia natal, nível 090. Guará 17, autorizado cruzamento, pistão no 028, após prossegue Delta e reporta Delta e Alfa, reporta antes da Juliette. Era 2704, pronto, cópia. Autorizado Natal, nível 090, via Golf 677, decolagem pistão no zero, primeira curva da esquerda, realiza o perfil da subida Conde. A frequência do controle 1, 19.35, aciona 5126, o Força Aérea 2704. Acionamento correto, chame pronto para acionamento, Força Aérea 2704. Vira acionar e chama táxi, Força Aérea 2704. Fala, gol 1648, posição 8 para pushback acionar. Autorizado, gol 1648, chama pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1648. Juliette, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, tenha um bom voo. Condor 22, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 9 nós. Condor 22 após o pouso, prossegue para o pátio militar. Sim.